101.2 FM. As notícias, a informação, os destaques, as entrevistas e os passatempos. O dia-a-dia de uma região sempre perto de si. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Acompanhe-nos em radioboanova.pt e no nosso Facebook. Para nos acompanhar aqui em 100.2 FM, também radioboanova.sapo.pt, através da nossa emissão online, esta conversa sobre saúde oral nas crianças em idade escolar. Para falarmos sobre este assunto, temos connosco na Rádio Boa Nova a enfermeira Alexandra Garcia, enfermeira que é coordenadora da Unidade de Cuidados na Comunidade Pinheiro dos Abraços, unidade que é então chamada a intervir nesta matéria, nomeadamente no âmbito da prevenção das doenças orais, e de modo particular vamos dar destaque a um inquérito que foi promovido no Conselho de Oliveira do Hospital, junto das famílias, para então atestar e aferir sobre os cuidados na saúde oral e também para percebermos como é que se encontra contra a saúde oral das nossas crianças. Alexandra, muito boa tarde, obrigada por estares connosco, comigo, de modo particular aqui na Rádio Boa Nova, para falarmos de saúde oral. Boa tarde, Liliana, boa tarde a todos os ouvintes. Queria só também agradecer aqui à Rádio Boa Nova por causa deste espírito de parceria, que eu acho que é importante de chegar a muitas pessoas as mensagens, e até porque acho que foram os próprios pais neste inquérito que realizámos que identificaram os meios de comunicação, nomeadamente a rádio, como estratégia de transmitir alguma informação pertinente nesta área da saúde oral. Por isso o meu agradecimento também à unidade, agradece, não é, por este espírito de parceria. Pontualmente estamos juntos, não é? Pelo menos também a alertar a comunidade para cuidados a ter, nomeadamente então hoje vamos falar da saúde oral nas crianças em idade escolar, e também no âmbito da implementação do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral, porque disse bem que a UCC, portanto, é chamada a intervir neste programa, nomeadamente em matéria de prevenção, ou seja, ir às escolas, falar com as crianças, ou seja, vocês contactam diretamente com o público-alvo. Sim, é assim, o Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral é um dos programas básicos em termos da carteira de serviços das UCCs, que se integram um bocadinho dentro da filosofia, da missão, da visão do próprio programa, que é um bocadinho a prevenção e também o diagnóstico e tratamento, ou seja, o programa baseia-se nestes dois eixos. Essencialmente, a UCC, não é, e as unidades de cuidados na comunidade, em termos gerais, nacionais, intervém neste eixo, ou seja, exatamente, da promoção da saúde oral e prevenção do aparecimento de doenças orais. Isso até logo desde da idade mais tenrinha, não é? Sim, nós intervimos essencialmente no pré-escolar, quer público, quer privado, aqui do Conselho de Oliveira do Hospital. Acabam por ser as crianças aqui o nosso veículo de informação, e realmente a pandemia alterou aqui um bocadinho as nossas estratégias, mas antes também conseguíamos chegar aos pais, ou seja, aos pais nas reuniões do início do ano letivo eram um bocadinho abrangidas. Esperemos que para o próximo ano a gente consiga repor aqui esta intervenção também mais próxima dos pais, mas aqui o objetivo é as crianças também veicularem em casa a informação que desde tenra idade acabam por integrar dentro destas sessões nas escolas. E neste contacto as crianças costumam estar atentas e gostam de saber como é que se faz para lavar os dentes, sim, e higienizar, sim, a boca. Pronto, eu acho que a metodologia hoje também é o que as estratégias, não é, que nós escolhemos, muitas vezes é o que nós temos mais dificuldade, porque as crianças hoje têm vários estímulos de várias ordens, não é? Mas sim, normalmente costumam ser sessões em que elas facilmente aderem, uhum, tendo em conta que é algo mais prático, não é? Têm aderido facilmente até esta intervenção, e muitas delas querem participar e dizer como é que fazem, quem é que faz lá em casa e como é que é a escova. Por isso acho que é uma área que elas aderem, e acho que estão atentas e conseguem levar essa informação também para casa. É importante, não é? Alexandra, estamos aqui também porque juntamente e com uma parceria, não é, com alunos do curso de licenciatura em enfermagem, foi mesmo promovido então um inquérito junto das crianças ou dos seus pais, não é? É assim, a UCC intervém aqui no Conselho quase há 10 anos. E o que nós temos achado é que identificamos esta área como prioritária, mas não tínhamos dados palpáveis, ou seja, sentimos aqui esta necessidade tendo em conta que é o primeiro ano que estamos a ter esta colaboração da Escola de Enfermagem, porque nós colaboramos na parte da orientação dos ensinos clínicos, considerámos que era pertinente a elaboração de um questionário que avaliasse essencialmente os conhecimentos aqui dos pais barra cuidadores, ou seja, aqui o questionário foi dirigido via online à comunidade em geral, foi publicado nas redes sociais, foi difundido pela escola, nomeadamente através dos professores coordenadores e das IPSS, para quem quisesse responder, ou seja, penso que até teve alguma adesão, não é? Mas só para a comunidade pré-escolar? Foi divulgado em termos gerais, uhum. Ou seja, muito dirigido não só à pré-escolar, porque o Programa Nacional de Saúde Escolar, neste momento, para além da abranger as crianças, não é? Abrange ali outros grupos etários, mas as crianças podem ir dos 2 aos 18 anos. Por isso a nossa ideia foi perceber se realmente os pais cuidadores tinham realmente este conhecimento daqui de umas áreas prioritárias de intervenção. Muito bem, portanto, e lançaram este inquérito quando? É assim, este inquérito foi lançado no dia 12 de junho e até ao momento tivemos 259 respostas, que eu acho que é um número até considerável, porque às vezes nos questionários que nós vamos fazendo vamos tendo pouca adesão, mas como foi online e acho que conseguimos aqui ter algum número significativo já de respostas que nos levam a concluir aqui a tirar algumas conclusões, sim. Mas ainda está a decorrer este inquérito. Sim. Nós temos divulgado para ver se conseguimos aqui ter o maior número de respostas possível. E que conclusões é que podes sublinhar? É assim, conclusões em termos das respostas, claro, maioritariamente foram mães do sexo feminino, não é? Entre os 30 e os 50 anos. Em termos de meio urbano e meio rural foi equitativo, ou seja, metade-metade, mas acima de tudo na área dos conhecimentos, o que é que nós conseguimos perceber? Que realmente existe um conhecimento já em termos da técnica, da lavagem dos dentes, o número de lavagem. Muitas vezes, em termos alimentares, o que é que existe ou quais são alguns hábitos implementados em casa que poderão, de certa forma, influenciar esta questão da saúde mental e aqui... Oral. Isto, hoje estamos aqui a falar e... Oral, mas já exatamente, falamos da mental também, que muitas vezes também influencia a mental, porque é assim, a saúde oral tem uma questão muito estética também. Na altura, nas crianças pequenas, por exemplo, não se nota, mas nos adolescentes acaba por haver realmente a questão da imagem, que exatamente, muitas vezes nessa altura influencia realmente a saúde mental, não é? Exatamente. Está em termos alimentares, sim, o que é que nós concluímos? Que os pais falam que mais de metade das crianças come sopa todos os dias em casa, legumes e frutas ainda mais, 80%. Isso é importante para a saúde oral. Exatamente, ou seja, o que nós sabemos hoje é que tudo o que seja vitaminas, alimentos ricos em fibras, também cálcio, não é? Que é aqui o componente essencial também para o desenvolvimento de uma dentição saudável, acaba por ser essencial, não é? Retirando aqui muito os alimentos processados e refrigerantes, que percebemos que só um terço é que vai ingerindo estes alimentos em dias de festa, o que é bom, não é? Mas muitos, mais de metade, 52%, ainda refere que bebe sumo, refrigerantes, mais do que uma vez por semana. Ou seja, isto também sabemos que nem sempre é fácil e nós como pais não trazemos nenhum manual de instruções e hoje se calhar acabamos por não valorizar aqueles alimentos que antigamente nos eram quase oferecidos, quem vive no meio rural, não é? Exato. E que ainda acabamos por incluir na nossa alimentação e que foram um bocadinho esquecidos também por esta questão muito familiar do tempo, da gestão de tempo e que se calhar acaba por ser um bocadinho por aí, que às vezes alguns alimentos são introduzidos também, não é? Muito bem. Portanto, uma das conclusões foi então relativamente à ingestão das sopas, não é? Uhum. Que outras conclusões é que podes Em termos da higiene oral em si, há um conhecimento e um reconhecimento que isto é essencial, a saúde oral. Qual é aqui a percentagem que nós encontramos que se calhar ainda nos preocupa? É que alguns pais, 22%, ainda não reconhece que existe uma técnica que é lavagem a seco, ou seja, nós estávamos habituados culturalmente, eu falo por mim, uhum, né? Nós lavávamos os dentes, bochávamos com água no final. Certo. Ora, o que é que a pasta dentífrica tem? Flúor este que nós necessitamos para proteger os nossos dentes da placa bacteriana e das cáries. Se bochechamos no final, o flúor é eliminado do nosso organismo e nós queremos que o flúor fique. Ou seja, esta técnica, neste momento, médicos-dentistas já falam e nas consultas, eu ainda há dias estive com o meu filho do meio e foi uma das coisas que me foi questionado, qual é a pasta dentífrica, como é que faz a escovagem dos dentes, e chama-se técnica de escovagem a seco. Porquê? Não se molha a escova, não há bochecho no final. Caso haja muito resto de alimento na boca, nós devemos bochechar com água antes de iniciarmos a lavagem dos dentes. Ou seja, aqui ainda existe aqui algum trabalho que nós podemos fazer. As crianças aderem facilmente, porque assim a quantidade de pasta é mínima e acaba por não haver aquela quantidade de espuma na boca, não é? Uhum. Por isso é mais fácil realmente esta técnica. Mas isto é o que está aconselhado pelo Programa Nacional de Saúde Oral e tem lógica no sentido de realmente ficarmos ali o flor na boca. Sempre aquela culturalmente, ideia de que quando sim, lavamos sim. queremos deitar fora tudo aquilo que exatamente, escovamos, sim, não é? Capaz sim. de ser um bocadinho mais complicado, mas pronto, é importante ir sensibilizando e introduzir essa informação, não é? De resto, o que é que nós também concluímos mais? A questão das pastas dentífricas, porque às vezes há várias marcas, não é? Isto hoje também é uma escolha, mas o que interessa em termos de quantidade de flúor, há umas letrinhas muito pequeninas na pasta que diz que é uma unidade de medida, uhum. que é as partes por milhão, ppm, de flúor. E este ppm deve estar entre 1000 e 1500, ou seja... Não importa a marca, não é? O que importa realmente é a quantidade de flúor, que é essencial realmente... para a escovagem ser eficaz. Quer para as crianças, quer para os exatamente, adultos, não é? Sim, para todos sim, nós. Sim, uhum. sim. Portanto, o que muda é a quantidade. Essas foram algumas conclusões que conseguiram então retirar deste inquérito que ainda está disponível. Onde é que as pessoas podem aceder a este, para poderem responder este inquérito? Está disponível? Nós divulgámos na página do Facebook também da UCC e vamos continuar agora a divulgar, a fazer assim umas... mas normalmente aí conseguem facilmente aceder e responder. Ainda agora, nos últimos dias, responderam 4 ou 5 pais, por isso é possível ir respondendo. Quanto mais população tivermos, também mais resultados conseguimos aqui avaliar e uhum. verificar. Foram conseguidas algumas conclusões no que respeita ao estado da saúde oral das crianças ou não é assim, questionada? Este questionário avaliou apenas o conhecimento, não é? Mas nós nas sessões que realizámos foram abrangidas este ano 881 crianças do ensino público e privado aqui do Conselho de Oliveira do Hospital, onde nós, para além da ação de educação para a saúde, onde demonstramos a técnica, os miúdos alguns treinam até com a escova e com o molde que nós temos, quem quiser, nós também fazemos, tendo em conta o déficit destes profissionais no centro de saúde, ou seja, não existe médico dentista nem higienista oral aqui no centro de saúde, acabamos por fazer uma avaliação da cavidade oral. E este ano decidimos fazer também o levantamento de um índice que é um índice que tem um nome diferente, não é? Que as pessoas se calhar não estão muito habituadas, que é o índice CPOD, uhum. que é um índice que avalia normalmente a prevalência de cáries num grupo, neste caso, nestas crianças. E normalmente este índice é calculado pelos dentes perdidos, que neste caso das crianças, à partida, terão dentes perdidos, mas é os dentes de leite, não é? Não é os dentes perdidos por cárie, os dentes cariados e os dentes obturados, os dentes restaurados. Mas vocês fizeram esse levantamento? Nestas 80 e, exatamente, nestas 81 crianças foi feito esse levantamento e o que é que nós percebemos? Não estamos mal em termos nacionais, ou seja, o índice em termos daqui de Oliveira do Hospital, com estas 881 crianças, tivemos o índice 0,96, que é baixo, ou seja, normalmente não é, quase que não chega a uma cárie, entre aspas, e temos 68% de crianças livres de cáries, ou seja, destas 881, não é? 68% não tem mesmo cáries. Mas temos aqui um número significativo de crianças com cáries, que são 32% das crianças, em que foi calculado uma média de cáries por criança, que chega a dar quase 3 cáries por criança. Uhum. Ou seja, nós tivemos crianças este ano que identificámos com 9, 10 cáries na boca. Estamos a falar de crianças entre os 3 e os 10 anos, não é? Entre o pré-escolar e o primeiro ciclo. Portanto, para combater isso, terá que haver uma importante higiene oral. O que conselhos é que podes partilhar, não é? Para quem nos está a escutar, portanto, para além da necessidade de ir ao dentista, sim, não é? Sim, ir com sim. alguma regularidade para perceber e tratar aquilo que é preciso tratar, o que é que diariamente se deve fazer? O que é que as famílias devem estar mais alertas no sentido de evitar as cáries, não é? Que sabemos que são terríveis. Para sim. além de levarem no limite à perda da dentição, exatamente, não é? Sim. Causam também muita dor e depois esteticamente há toda essa situação que falaste há bocadinho. Eu acho que, tal como a alimentação, eu acho que isto é uma atividade que deve ser feita em família. Nós até na brincadeira há dias estávamos lá assim uma frase e então começámos a pensar, em família os dentes deves lavar, as crianças aprendem a imitar. Ora, tal como se os pais comerem sopa, a criança aprende a comer sopa, se os pais, toda a gente lá em casa lavar os dentes, isto acaba por ser uma rotina que é introduzida dentro da nossa vida sem darmos conta. Tal como nós, levantamos de manhã, uns vão comer logo, outros vão tomar banho, ou seja, nós vamos rutinizando hábitos que são saudáveis para nós e que vão se mantendo durante a vida toda. Eu acho que esta questão da família, para mim, tem algum significado, até porque eles gostam e acabam por se integrar. É que a questão de valorizar a dentição de leite, às vezes muitas pensas, ah, a dente de leite vai cair, para que é que eu vou gastar dinheiro a tratar? Ou seja, enquanto está o dente cariado, há bactérias. Bactérias essas que estão na cavidade oral e que vão influenciar também o dente que está a nascer e muitas vezes influenciar outros órgãos, é assim, infecções renais, é? Exatamente, ou seja, problemas cardíacos, desde que a cárie ali esteja com aquelas bactérias, aquilo acaba realmente por ser influenciadora. E eu acho que, assim, algumas dicas essenciais. O não trocar de escova lá em casa, a nossa boca tem determinadas claro, bactérias. Cada um que deve ter a sua própria. Nem em casa, nem na escola, não é? Um bocadinho o receio de, às vezes, implementar a escovagem nas escolas. É muitas vezes esta questão da troca, não é? Das escovas. Ainda continuam a oferecer as escovas? Sim, este ano ainda oferecemos o kit sim, de saúde oral, também nas sessões, que estas atividades todas, as sessões de educação para a saúde, os kits de saúde oral, foram todos em parceria com as bibliotecas escolares, que é o projeto SOBE, que agora é SOBE Mais, uhum. que acaba por ter aqui algumas outras atividades também importantes de promoção da saúde. E eu aqui se calhar chamava também esta questão da utilização do cheque dentista. Ou seja, neste questionário, por exemplo, ainda percebemos que 78% já, os pais referiram que as crianças já tinham utilizado cheque, mas 22% não utilizaram. Uhum. E perguntámos quais seriam os principais motivos e o que os pais identificaram foi o desconhecimento e o esquecimento. Ou seja, o cheque dentista tem uma data de validade que a partir do momento que acaba, no dia a seguir já não se consegue fazer nada. Pois. E eu acho que aqui, essencialmente, é alguns pais também dizem que não utilizaram porque são acompanhados em termos do privado, mas é assim, este cheque dentista, nomeadamente os que são entregues na escola, são universais, ou seja, não é por extrato socioeconómico, são emitidos para todas as crianças matriculadas no agrupamento de escolas ou nas escolas públicas ou privadas, para todos. Exatamente. Ou seja, se aquele cheque não for usado, mais ninguém pode usufruir daquele cheque. E o que eu acho é que, desde a aplicação de selantes, já em dentes, não é, definitivos, desde outros tratamentos, mesmo que nós tenhamos um acompanhamento fora, é mais uma oportunidade daquela criança acabar por ser abrangida. Muitas vezes o extravio, a perda, mas é assim, a UCC neste momento, esses cheques até são emitidos por nós e os outros podem ser emitidos pelo médico de família, pelos administrativos no centro de saúde, mas caso, olha, perdi o cheque, não encontro o cheque, basta um telefonema e nós emitimos uma segunda via do cheque. Que eu acho que é essencial neste momento, porque o Programa Nacional de Promoção de Saúde Oral neste momento tem uma cobertura das crianças desde os 2 até aos 18 anos em termos de cheque dentista. Qual é que é um cheque por ano? É, são diferentes, ou seja, por exemplo, os de saúde infantil é um cheque por ano civil, que dá para tratar até 2 cáries, e depois os que são entregues na escola. Nós emitimos um, que é o dos 7, 10 e 13 anos, mas o dentista depois pode emitir outros cheques, tendo em conta, por exemplo, se tem cáries, não é? Ou se a não necessidade, tem. Não é? Exatamente. Mas depois, no meio destes cheques, ainda poderão ser emitidos outros, que é os das idades intermédias. Só que aqui são sequenciais, ou seja, desde que a gente utilize os outros, conseguimos utilizar todos. Aqui chama a atenção para o cheque dos 13 anos, porque é no ano em que fazem os 14 que o vão receber. Se não utilizarem este cheque, não conseguiremos emitir o dos 16 nem o dos 18 anos. Pois. E aí é tal questão da saúde mental. Ou seja, os jovens nesta idade reconhecem mais a importância estética de ter a boca tratada, não é? E depois acabam por perder esta oportunidade por os cheques realmente não terem sido utilizados, não é? Que eu acho que é importante. Alexandra, ainda a propósito de conselhos que possamos transmitir, quantas vezes por dia se devem lavar os dentes? É assim, o que está indicado realmente são as 3 vezes por dia após as principais refeições, ou seja, pequeno almoço, almoço e jantar. Aqui o jantar, às vezes colocamos em dúvida, porque às vezes estas crianças nestas idades ainda bebem leite e comem a bolacha. Ou seja, aqui não deve ser depois de jantar, deve ser antes de deitar. Esta lavagem à noite é essencial, porque se ficam restos alimentares durante a boca, com a salivação, as bactérias encontram ali um meio. Ficam ali toda a noite. Exatamente. Mas essencialmente deveriam ser estas lavagens que eram essenciais. E a escova manual ou elétrica? É assim, aqui é uma escolha de família, não é? Eu penso que quer uma, quer outra. Claro que a elétrica não faz trabalho sozinha, não é? Nós teremos que ir a todos os dentes, chegar lá à escova para ela higienizar. Mas aqui é uma opção, tendo em conta que, por exemplo, as escovas de 3 em 3 meses ou quando os pelos estiverem estragados, assim meio tortos, deverão ser sempre substituídas. Por isso, quer uma, quer outra, desde que a criança chegue lá atrás a todos os dentes e lava à frente e atrás, quer uma, quer outra, dependendo da idade, é uma opção. Muito bem. E quanto tempo? Durante quanto tempo? 2 minutos. É o tempo que está indicado. Nós tínhamos os primeiros kits de saúde oral que distribuímos aqui no concelho. Há uns anos tinham uma ampulheta. Sim. Estes últimos não têm. Mas esses, acho que foram assim os kits. Era alguns miúdos ainda os têm, ainda os guardaram. Porquê? Porque eles facilmente viravam a ampulheta e estavam a escovar os dentes. Até exatamente, passava ao outro acho lado. Que. Mas visto hoje com os telemóveis em casa, né, até se pode pôr um alarme, é toda verdade. A gente a lavar os dentes. É verdade. Conseguimos contabilizar, mas o que realmente está indicado é que 2 minutos, com a técnica de movimentos circulares para abranger os dentes todos, atrás e à frente, é o suficiente. Não esquecendo a lavagem da língua no final, será pois, o suficiente. Nem toda a gente faz esse procedimento da lavagem da língua, não é? É, porque a língua também tem aqui uma placa, não é? Que fica aqui os restos. Eu confesso que me faz muita confusão. Lavar a língua. As escovas de dentes, porque o pelo às vezes faz assim umas cócegas, mas neste momento a maior parte das escovas na parte de trás tem assim umas saliências que às vezes são mais fáceis de fazer o movimento adequado e que eu acho que os miúdos facilmente até aderem. Olha, e também o dentista costuma, é hábito recomendar o uso do fio dentário, não é? É. Por causa de remover tudo o que fica ali entre os dentes. É importante. Pronto, nós falámos no questionário, foi uma das questões que colocámos, foi sobre o fio dentário. É assim, aqui deverá ser utilizado, claro que assim as crianças até aos 6, 7 anos não conseguem utilizar sozinha, terá que ser sempre com o apoio dos pais, mas que realmente depois acaba por ser um complemento ideal para melhorar aqui estes hábitos de saúde oral. Portanto, Alexandra, ficamos aqui com esta avaliação do estado da saúde oral das crianças no Conselho de Oliveira do Hospital. Portanto, quem ainda não participou no inquérito deve participar, até para vos ajudar a perceber como é que está a saúde oral das crianças, mas não só os mais novos devem ter esses cuidados, como também os mais velhos, não é? Porque, como tu já falaste sobre isso mais que uma vez, a saúde oral também condiciona muito a nossa saúde mental. Sim, exatamente. O CC, para além de outros cuidados na comunidade, portanto, vai continuar a zelar pela saúde oral das crianças, verdade? Sim, exatamente. Alexandra, julgo que então fizemos aqui esta avaliação. Muito obrigada por ter estado na Rádio Boa Nova. Oportunamente voltarás para falar destes e de outros assuntos. Obrigada a eu e até uma próxima. Ficamos então com esta conversa com Alexandra Garcia, enfermeira coordenadora da UCC Pinheiro dos Abraços. Estivemos a falar do estado da saúde oral das crianças em idade escolar no Conselho de Oliveira do Hospital. E esta é uma conversa que fica disponível em podcast no site da Rádio Boa Nova, radiobonova.sap.pt. As notícias, a informação, os destaques, as entrevistas e os passatempos. O dia-a-dia de uma região sempre perto de si. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Acompanhe-nos em radioboanova.pt e no nosso Facebook.